Atenção em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Tá bom, comadre? Tá bom, compadre? Hoje eu vou comentar o resultado das eleições, né? Eu segurei o programa, o pessoal das rádios ficou até chateado comigo, mas eu precisava comentar o resultado das eleições que eu vou fazer hoje. Na discoteca do Cleiton eu vou trazer a cantora Suelen Alone. A Faculdade da Música apresenta os Gargantas de Ouro do Brasil, Milionário e José Rico. A frase irretocável do filósofo alemão Friedrich Nietzsche. A oração de hoje, a minha amiga Márcia Ferreira vai trazer o Salmo 116. A dica de hoje vai ser o resultado das eleições. E eu vou recordar, você lembra dessa? A Martinha cantando uma canção antiga que ela fez, Roberto Carlos gravou. E ela regravou no ano de 1995. A sugestão do beijar traz o cantor Tom Kleber. Eu começo trazendo aí César e Paulinho, O Povo Fala. Se faz, o povo fala, se não faz, fala também. Esse defeito sei que todo mundo tem. Se faz, o povo fala, se não faz, fala também. Esse defeito sei que todo mundo tem. Se faz, o povo fala, se não faz, fala também. Esse defeito sei que todo mundo tem. Se faz, o povo fala, se não faz, fala também. Esse defeito sei que todo mundo tem. Pior que é beijar a boca de alguém só pra ver que gosto tem. Que mal que tem, que mal que tem. Se a coisa esquentar e isso for mais além. Que mal que tem, que mal que tem. O que é mais um romance pra quem teve mais de 100? Que mal que tem, que mal que tem. Ninguém tem nada com isso se vier mais um neném. Que mal que tem, que mal que tem. Se faz, o povo fala, se não faz, fala também. Esse defeito sei que todo mundo tem. Se faz, o povo fala, se não faz, fala também. Esse defeito sei que todo mundo tem. Se faz, o povo fala, se não faz, fala também. Esse defeito sei que todo mundo tem. E se faz, o povo fala, se não faz, fala também. Esse defeito sei que todo mundo tem. César, se a gente já não fizer nada, o povo fala. E se faz, fala também. Ué, então vamos fazer. Que mal que tem. Mulher pra mim não vai mais, mulher pra mim só vem. Que mal que tem, que mal que tem. Uma noite de amor não interessa com quem. E daí? Que mal que tem, que mal que tem. E se vier outra pensão pra pagar sei lá pra quem. Ai. Que mal que tem, que mal que tem. Se eu levo a minha vida do jeito que me convém. Que mal que tem, que mal que tem. Se faz, o povo fala, se não faz, fala também. Esse defeito sei que todo mundo tem. Se faz, o povo fala, se não faz, fala também. Esse defeito sei que todo mundo tem. Se faz, o povo fala, se não faz, fala também. Esse defeito sei que todo mundo tem. E se faz, o povo fala, se não faz, fala também. Esse defeito sei que todo mundo tem. César e Paulinho, o povo fala pro Cristiano Santos de Brumado, na Bahia. Ele que chega para fazer parte do nosso Facebook e curte o nosso programa lá na rádio de Brumado, né? Cristiano, um abração para você, seja muito bem-vindo, viu? O criador de sucessos é Edelson Moura. Vou atender o pedido do Chico Montel.

minha paixão. Tá doendo demais essa dor no meu peito, que grudou e não sai. A solidão me consome, me reduz a pó. Sem os teus carinhos me sinto tão só. Um barco à deriva, perdido no mar. Quem ama não deixa de amar. Vem, amor, no frio dessa madrugada, a cama já está preparada. Seu corpo é o meu cobertor. Amor, amor, amor, amor, amor. Você está cantando com a banda Calypso, com meu amigo Chimbinha e amiga Joelma. Uhul! A solidão me consome, me reduz a pó. Sem os seus carinhos me sinto tão só. Está preparada. Seu corpo é o meu cobertor. Amor, amor, amor, amor, amor. Meu amor, nós somos dois apaixonados. Pra que ficarmos separados, sofrendo carente de amor. Oh, oh, oh, oh. Sofrendo carente de amor. A banda Calypso e o Amado Batista cantaram Quem Ama Não Deixa de Amar para o Jair Roberto de São Paulo, meu novo amigo do Facebook. Jair, seja muito bem-vindo, um abração para você, viu? A nova geração da viola, Bruna Viola, no ponteio da viola. Obedece. o que eu faço. Bruna Viola cantou no Ponteio da Viola pro Henrique Oliveira, meu novo amigo do Facebook. Henrique, um abração para você, seja muito bem-vindo, viu? A sugestão do beijar. Tom Kleber, Nosso Encontro. É tanto querer que já não dá mais pra esconder. Esse sentimento apenas em meu peito. Ando sonhando, vivo pensando em você. Quero estar contigo, seja onde for. Mas aí preciso mudar meu jeito de ser. Parar com esse medo, enfim, de dizer que eu te amo, eu te espero. E agora falei, não foi da boca pra fora. Você curtiu, disse que me adora, do mesmo tanto que eu te quero. Um beijo apaixonado sela o nosso encontro. A noite escura você veio clarear. Pois quando a gente ama tudo fica lindo. A felicidade agora está no ar. Um beijo apaixonado sela o nosso encontro. A noite escura você veio clarear. Pois quando a gente ama tudo fica lindo. A felicidade agora está no ar. Ando sonhando, vivo pensando em você. Quero estar contigo, seja onde for. Mas aí preciso mudar meu jeito de ser. Parar com esse medo, enfim, te dizer que eu te amo, eu te espero. E agora? Falei, não foi da boca pra fora. Você curtiu, disse que me adora, do mesmo tanto que eu te quero. Um beijo apaixonado sela o nosso encontro. A noite escura você veio clarear. Pois quando a gente ama tudo fica lindo. A felicidade agora está no ar. Apaixonado, sela o nosso encontro. A noite escura você veio clarear. Pois quando a gente ama tudo fica lindo. A felicidade agora está no ar. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, apontou Tom Kleber, que cantou do Lucimar, Nosso Encontro. Se você quiser que o Flávio Bejar faça o trabalho de divulgação do seu CD, da sua música, lá no interior de Minas Gerais, é só você ligar 61-9981-3601. No próximo bloco, Martinha, Padre Fábio de Melo e Zé Felipe. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O Roberto Carlos estourou na década de 60. Eu morava em Belo Horizonte, no tempo da Jovem Guarda. E ele foi fazer um show. De que vale o céu azul e o sol sempre a brilhar. Quero que vá tudo pro inferno. E ele foi fazer um show lá em Belo Horizonte e conheceu uma compositora e cantora mineira chamada Martinha. Miudinha e tal, uma das pernonas grossas, e o Roberto gostava demais do trem, levou a moça para São Paulo. E ele gravou uma música dela e tal, etc. Né? Aí ela ficou famosa, da turma da Jovem Guarda e tal. Anos depois, ela gravou uma música que foi sucesso na voz do Roberto Carlos. Você lembra desta? O Queijinho de Minas, Martinha, Nossa Canção. aqui, preste atenção. Essa é a nossa canção. Vou cantá-la seja onde for, para nunca esquecer o nosso amor. Nosso amor. Veja bem, foi você a razão e o porquê de nascer essa canção assim. Pois você é o amor que existe em mim. Você partiu e me deixou. Nunca mais você voltou pra me tirar da solidão. E até você voltar, meu bem, eu vou cantar essa nossa canção. Essa faz parte da trilha sonora da minha vida, viu? Você lembra desta? Martinha, nossa canção. Adriana Brito, ela mora em Caculé, na Bahia. Cleiton, escuto seu programa todos os dias, queria que você tocasse uma música para mim. Adriana, beijão para você. Ela mora em Caculé, mas ela escuta o nosso programa pela Portal FM de Livramento de Nossa Senhora, uma rádio poderosa que sai rasgando para as bandas de rir e tudo, né? Adriana, você pediu, eu vou trazer o padre Fábio de Melo, Vida. Da cidade, pessoas andam no vai e vem. Não vem o cair da tarde, vão nos seus passos como reféns de uma vida sem saída, vida sem vida, mal ou bem. Pelos bancos desses parques, ninguém se toca sem perceber. E onde o sol se esconde, o horizonte tenta dizer que há sempre um novo dia, cada dia em cada ser. Não é preciso uma verdade nova, uma aventura, para encontrar nas luzes que se acendem eterno, e dar as mãos e dar de si além do próprio gesto, e descobrir feliz que o amor esconde ou

Filho de peixe já nasce nadando, Zé Felipe, saudade de você. No próximo bloco eu vou comentar o resultado das eleições. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica de hoje eu vou falar sobre o resultado das eleições. Nós tivemos eleição para segundo turno para governador. Aqui no Distrito Federal, Hollenberg, do PSB, ganhou. Em Goiás, Marconi Perillo, do PSDB, foi reeleito. Lá no Rio Grande do Sul, a grande surpresa, o Ivo Sartori, do PMDB, derrotou o governador Tasso Genro. E uma curiosidade é que o Rio Grande do Sul nunca reelegeu nenhum governador, né? No Rio de Janeiro, o governador Pezão foi reeleito. Lá no Amapá, Valdez Góes, do PDT, tirou o Camilo Capiberibe do governo. No Pará, Simão Jatene, do PSDB, ganhou a eleição. Lá no Ceará, o Camilo, do PT, ganhou do Eunício Guimarães, do PMDB. No Amazonas, o José Melo ganhou do Braga, do PMDB. No Acre, o Tião Viana, do PT, ganhou do Bitar, do PSDB. Lá no Mato Grosso do Sul, a Zambuja, do PSDB, ganhou do Delcídio Amaral, do PT. Esses foram o Robson Farias, também lá no Rio Grande do Norte, do PSD, derrotou Henrique Eduardo Alves, o presidente da Câmara dos Deputados, que tinha já 11 mandatos de deputado federal, arriscou agora disputar o governo e perdeu. Na Paraíba, o Ricardo Coutinho, do PSB, foi reeleito. E lá em Rondônia, Confúcio Moura, do PMDB, também foi reeleito. E para presidente da República, vocês já sabem, ganhou a Dilma Rousseff com 3% de vantagem em cima de Aécio Neves. A Dilma ganhou no Rio de Janeiro, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe e Tocantins. O Aécio ganhou em São Paulo, onde ele teve uma diferença de quase 8 milhões de votos por cima da Dilma. No Espírito Santo, no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, Acre, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima. O que me espantou com a vitória da presidente Dilma é que no governo dela, e agora, poucos dias antes da eleição, explodiu foram vários os escândalos, né? Mas essa do doleiro que foi preso, que eu escutei uma hora e meia do depoimento dele, olha, é de estarrecer. Eu não sei nem se não vão pedir o impeachment da presidente Dilma, porque é uma coisa, era uma quadrilha se organizou para roubar a Petrobras. E o doleiro disse que não é só lá. E ele dá o nome das pessoas, cita todo mundo, é um negócio muito sério. Vamos ver o que, vai dar nisso, né? 51% dos brasileiros escolheram a presidente Dilma, e 48% ficaram com a Aécio. Foi muito apertada a eleição. E eu acho o seguinte, eu acho que já tinha 12 anos do governo do PT. Eu acho que estava na hora de trocar. Se fosse o contrário, se fosse 12 anos do PSDB, eu queria que trocasse também, né? Porque agora a Dilma fica mais 4 anos, o Lula volta, fica mais 8, fica 26 anos. Aí não é uma coisa democrática, é uma ditadura, né? E olhando aqui o mapa, eu observei o seguinte. Onde a Dilma teve mais voto é onde tem mais Bolsa Família. Isso fica muito nítido aqui, né? Por exemplo, no Maranhão, ela teve 78,76%. Lá em Minas Gerais, ela ganhou a eleição em Minas Gerais. Vou dar só um exemplo. Meu amigo Zé dos Passos está me ouvindo lá em São Francisco, Minas Gerais. São Francisco é uma cidade de 60 mil habitantes, tem 12 mil Bolsa Família. Se você colocar 3 pessoas por cada família, dá 36 mil pessoas, dá uma maioria de pessoas com Bolsa Família. Na minha cidade, lá em Minas Gerais, Coromandel, que não é uma cidade de pobreza, lá tem 6 mil famílias que recebem Bolsa Família. Inclusive, tinha um vereador da cidade lá que estava recebendo. Para vocês verem, né? Então, eu acho que o Brasil precisava ter mudado, né? Eu não votei na Dilma, nunca falei nada aqui antes,

vontade louca de te amar. Não sei se esse é meu dever, essa vontade louca de te amar. Carreira e Capataz, coração apaixonado. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu tenho um recado para os meus amigos de São Francisco, nas Minas Gerais. O Núcleo de Pesquisa e Preservação do Patrimônio Cultural de São Francisco, Preservar, está convidando para o 7º Sarau Luzes do Passado, Casas e Casarões, no próximo sábado, dia 1º de novembro, a partir das 19 horas, na Praça Centenário, lá na Avenida Presidente Juscelino, lá no centro de São Francisco. Esse evento, o objetivo é promover a investigação e a divulgação da memória das casas e casarões existentes na cidade, né? Para valorizar o patrimônio cultural, artístico, né? E assim manter vivo esse legado histórico do povo são franciscano. E o Zé dos Passos está sempre envolvido nessas coisas, ele pediu, e aqui o Zé não pede não, aqui ele manda, viu? Gente, ó, vamos prestigiar aí o 7º Sarau Luzes do Passado em São Francisco, nas Minas Gerais, dia 1º de novembro. Agora, a partir das 19 horas. Você que está de aniversário hoje, eu quero te desejar muita paz, muita saúde, viu gente? Saúde é um trem que a gente tem que dar valor, porque gente sem saúde, a gente não vale nada, né? E eu vou pedir minha amiga Márcia Ferreira para trazer o Salmo 116. Deus salva da morte. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Salmo 116. Eu amo a Deus, o Senhor, porque Ele me ouve. Ele escuta as minhas orações. Ele me ouve sempre que eu clamo pedindo socorro. Os laços da morte estavam me apertando. Os horrores da sepultura tomaram conta de mim. E eu fiquei aflito e apavorado. Então clamei ao Senhor pedindo: ó Senhor Deus, eu te peço, salva-me da morte. O Senhor é bondoso e fiel. O nosso Deus tem compaixão de nós. O Senhor protege os que não podem se defender. Quando eu estava em perigo, Ele me salvou. Meu ser inteiro continue confiando em Deus, o Senhor, pois Ele tem sido bom para mim. Ele me livrou da morte, fez parar as minhas lágrimas e não deixou que eu caísse na desgraça. Por isso, no mundo dos que estão vivos, viverei uma vida de obediência a Ele. Eu continuarei crendo, mesmo quando disse: estou completamente esmagado. Não parei de crer, mesmo quando afirmei, sem pensar: não se pode confiar em ninguém. Que posso eu oferecer a Deus, o Senhor, por tudo de bom que Ele tem me dado? Levarei ao Senhor uma oferta de vinho para lhe dar graças porque me salvou. Na reunião de todo o seu povo, eu lhe darei o que prometi. O Senhor Deus sente pesar quando vê morrerem os que são fiéis a Ele. Ó Senhor, eu sou teu servo. Eu te sirvo como te servia a minha mãe. Tu me livraste da morte. Eu te darei uma oferta de gratidão e a ti farei as minhas orações. Na reunião de todo o teu povo, nos pátios do teu templo em Jerusalém, eu te darei o que prometi. Aleluia! Bonito, né? Esse Salmo 116, Deus salva da morte, que está no CD de Salmos da Márcia Ferreira. São 30 salmos que você pode comprar por apenas R$15 já, com despesa de correio e tudo, viu? É só você mandar seu nome e seu endereço para marciaferreiracantora@gmail.com. marciaferreiracantora@gmail.com. Os meus afilhados Eliane e Samuel, aqui mora a gente! Música. leva a noite inteira e amanheço cabeça toda. Ninguém tem nada a ver, só eu quem pago as minhas contas. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Que festa! Tudo bem, tô apertado, mas a carne tá queimando. Batendo um violão e a cerveja tá rolando. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Demais. Quem canta apaixonado perde a noção do que faz. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. E que festa! Nossa, tempo é do bem, para de pegar no pé. Você tá convidado, vem a hora que quiser. Quinta-feira, sexta-feira, terça-feira a gente faz a festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, do Renato Barros, Eduardo Gomes e do Ivan Medeiros, aqui mora gente. Eu tenho um recado muito especial para os meus amigos da região do Alto Paranaíba, do Triângulo Mineiro e da parte de Goiás ali, né? Ali, aquelas beiradas ali de Três Ranchos, Catalão, Davinópolis, por ali, viu? É que na próxima segunda-feira vai entrar no ar, em caráter definitivo, a Super 95 FM de Coromandel. É uma emissora que nós demoramos 25 anos para colocar no ar, e eu estou colocando essa rádio no ar com o meu coração partido ao meio. Porque essa rádio era o sonho do meu irmão Wellington Aguiar. Infelizmente, no dia 3 de junho, Deus precisou dele, levou ele lá para cima. E eu fiquei desencantado com esse trem de rádio, né? Mas aí, o meu amigo Humberto Neiva, a Silvânia Oliveira, o Marciano Tolentino estão tomando conta desse trem para mim. Senão nem, se, ó, vou dizer uma coisa para vocês, eu nem botava esse trem no ar, não. Mas eles querem, né, fazer valer o sonho do meu irmão. Então, no dia 3 de novembro, segunda-feira, entra no ar a Super 95 FM de Coromandel, a frequência é 95,5, né? O meu programa lá vai ser de 5 a 7 da manhã, de segunda a sexta-feira, vai ser de 5 a 7 da manhã, o programa Cleiton Aguiar na Super 95 FM de Coromandel. E já que eu estou falando em Coromandel, eu vou relembrar Gerson Coutinho da Silva, imortal poeta goiá, o avô do João, Cleiton Aguiar, uai! Acontecer o que eu estou pensando. O mundo fica escuro e o sol não sai. As grandes cachoeiras vão cair pra cima no dia em que o mineiro não falar uai. Um ônibus de Minas e outro de Goiás fazia um horário muito apertado, e logo na divisa deu uma trombada, e foi só uai pra todo lado. Verdade quebra o jejum, comendo logo cedo ele se sente bem. Eu sempre levantava de madrugadinha, lavava o pescoço e comia um trem. Depois das 5 horas eu já subvertia e vinha pros caminhos junto com meu pai. E voltava de tarde com os trem no bolso e a cabeça cheia de tanto ai. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. deve amar. Por essa brincadeira que não tem maldade, achei por intermédio da palavra uai a forma mais alegre de falar saudade. Você que me pergunta uai o que é, depende da maneira que a pergunta cai. Segundo o dicionário lá da minha terra, esse tal uai quer dizer uai. Na rua de Ripa, o nome que lhe deram quase deu inguiço. Deu uma sapituca nos parentes dele, a cidade inteirinha só falava nisso. Uai, mané capanga, que trem doido é esse? Um padre João Ribeiro, uai, o que que tem? O filho do Mutuca já foi batizado, é Joaquim, uai, de Oliveira Trem. Lembrando Goiás, Cleiton Aguiar cantou Uai para o meu amigo Olinto, o Xerife Verde, lá de Conceição do Araguaia, e o Jânio Rodrigues, lá da Peixaria JM, né? Ô Olinto, um abração para você, um abração para o Jânio. Vamos fazer uma pechada o dia que eu vou visitar aí Conceição do Araguaia. Olinto, fala lá para o Hélio Frutuoso, é dia 6 de dezembro o nosso encontro lá em Coromandel, viu? A frase irretocável de hoje é do filósofo alemão Friedrich Nietzsche. Há sempre alguma loucura no amor, mas há sempre um pouco de razão na loucura. Há sempre alguma loucura no amor, mas há sempre um pouco de razão na loucura, é a frase irretocável de Friedrich Nietzsche. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a cantora Suelen Alone. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Sexta-feira tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de televisão às 10 horas da noite com uma entrevista sensacional. Você vai dar muitas risadas porque eu vou estar entrevistando. Ele é humorista, comediante, ator, escritor, produtor. E ele faz parte da companhia de comédia Melhores do Mundo, ele trabalha na TV Globo, né? Ele mora aqui em Brasília, é um grupo de grande sucesso. Ele é que fez aquele Zeca Pimenteira lá do Zorra Total, um que tinha um zoião grande assim. Eu vou conversar com Giovanni Mendes nesta sexta-feira, às 10 horas da noite, e o programa repete no domingo. Se você não tiver na sua cidade aí o sinal local da Rede Brasil de televisão, você pode me assistir no canal 1 da TV Oi, canal 13 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC, nas parabólicas e também no site rbtv.com.br. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a cantora Suelen Alone, Romance Americano. Difícil acreditar que é tudo culpa do acaso, modo como a gente se encontrou. Coincidência, talvez. Seja bobeira minha de achar que a vida é um filme de romance americano. Pra que sofrer outra vez? Essa agonia é tanta, mas não é só por te amar e sofrer. É por te amar sabendo que eu nunca vou te dizer. Nunca vou dizer. Você vai ler o que eu escrevo sem saber que foi pra você. Vai me ouvir cantando a minha dor. E perguntar de onde é inspiração. Eu vou te olhar bem sem te aceitar e te dizer: não é nada, não. são tão raros, mas são tão perfeitos que eu relembro em câmera lenta. Detalhe por detalhe, o seu abraço, o seu cheiro, cada gesto, o sorriso teu é o que completa o meu eu. Essa agonia é tanta, mas não é só por te amar e sofrer, é por te amar sabendo que eu nunca vou te dizer. Te olhar meio sem te aceitar e te dizer: eu mudo, eu viro do avesso as minhas canções todas pra você, buscando assim alguma forma de te merecer. Falo brincando, mas o fundo é tudo verdadeiro. É tão profundo, é tão eterno, me chega a doer. Oh, você vai ler o que eu escrevo sem saber que foi pra você. Cantando a minha dor, sem entender o porquê. Elogiar as frases de amor e perguntar de onde é a inspiração. Eu vou te olhar bem sem te açaí e te dizer: não é nada, não. Não é nada, não. Difícil acreditar. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Suelen Alone, Romance Americano. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 61-3532-6993. O e-mail é sistemamundialderadio@gmail.com. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, já para a sala de aula, porque eu vou trazer os maiores, os grandes mestres, Milionário José Rico, Sentimental Demais. Sentimental eu sou. Eu sei que sou assim, porque assim ela me faz. As músicas que eu vivo a cantar têm um sabor igual. Por isso é que se diz como ele é sentimental. Romântico é sonhar, eu sonho assim, cantando estas canções para quem ama igual a mim. E quem achar alguém como eu achei, verá que é natural ficar como eu fiquei, cada vez mais sentimental. Achar alguém como eu achei, verá que é natural ficar como eu fiquei, cada vez mais sentimental.